Esse é o povo mais feliz da terra. Depois que ele entregou os inimigos na tua mão, você vai sair pra comemorar a vitória e celebrar a lei de Deus. Glória a Deus.